paz do Senhor. Hoje eu quero te agradecer por esse minuto que você me dá de atenção, dos 1.440 minutos que você tem durante um dia. Eu fico muito feliz em poder falar, pelo menos em um minuto, aquilo que eu fico meditando durante 24 horas no dia. É muito bom ter você como uma pessoa que conhece a Deus, tem Jesus Cristo na sua vida, crê que o Espírito de Deus é que ajuda, que orienta, que dirige e que ensina todas as coisas. Hoje estou com um coração muito agradecido por você, porque você tem me ajudado a continuar a falar daquilo que mais borbulha dentro do meu coração, falar de Jesus e da vitória que temos nele. E por isso que eu te peço sempre, pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.